cansado, mas não vencido. Disperso, mas não perdido. Eu trabalho alma aos poucos, aguço meus sentidos. Ouvidos, essa cantiga de longe me guia. A teia candeia que me acompanha dia a dia. Sob esse pranto, meu canto vira calanto. Os ecos disso tudo ressoam no que eu canto. São tantas as provações, milhares de problemas. Mas há muito mais razões pra que a gente não tema. Na dificuldade a luz parece sumir. Similaridades são razão pra se unir. Vejo ao longe sucumbir no caminho corriqueiro. O fraco termina em discurso não verdadeiro. Dê o melhor de si, já que se não existe, só vai saber no que vai dar o nego que insiste. Pra invejoso falador, tenho meu dedo em riste. Mamelo e elo eterno no seu playlist. Nunca foi certo dar corda aos que se degolam. Das cabeças pensantes, boas ideias decolam. Percepção aguçada, sob viniz ou de chave. Pensamentos que na folha de papel ali gravo. Não é dado nem dama, eu sei que é xadrez. Mas se sobe e desce, agora é a vez. Que se cumpre a profecia do banquete dos mendigos. Pedindo de Sky, PG e Rodrigo. Os quatro lados, os quatro cantos. O mundo inteiro ouvindo nossos quatro cantos. Daí eu brindo, vamos indo abrindo caminho. Na mata virgem não é viagem, fluindo lindo. Muito falante cuspindo, muito cabo chiando. Mas tem gente sorrindo, ainda tem gente cantando. Deixando por um tempo a tristeza pra lá. Assim como no palco fez me fugilar. Visão atemporal, ansiedade natural. Se é tudo um devaneio, qual final? Me traz serenidade num momento essencial. Pra dar continuidade ao que a vida apresentou. Os altos e baixos pedem prudência. Luz baixa é clemência. Saber ter paciência me mantém onde estou. Pés no chão, mente aberta pelo trajeto. Limpo a alma, certo passo e continuo discreto. Antes era tudo escombro, mas foi só eu quem vi. Só eu sei das perdas e tombos que tive aqui. Silenciosamente eu sigo nessa jornada. Disposto a quase tudo, pronto pra quase nada. Nada será como antes, porque a cada nova geração a criação é lapidada. Em tese melhorada, no entanto não tem. Hoje em dia são que nem Jorge Ben nem o trem. Ou é o Rio Tietê, ou flores no jardim. A vida é assim, especial pra mim. Noites boas e ruins, no verão ou no inferno. Memórias não se apagam, que nem brilho eterno. Não é dado nem dama, eu sei que é xadrez. Mas se sobe e desce, agora é a vez. Que se cumpre a profecia do banquete dos mendigos. Pedindo de Sky, PG e Rodrigo. Eu levo a sério o negócio. Eu levo a sério, sério, sério, sério o negócio. Eu levo a sério.